nessa selva, onde a lei é do mais forte. Indefeso, carregando todo o peso, o homem não consegue suportar. Não sabe como lidar com a vida que a vida lhe dá. Está de mãos e pés atados, incapacitado de fazer o que é capaz. Jaz, morto vivo no mundo, reduzido a vagabundo, sem poder sorrir, sem poder sonhar, sem poder, sempre no mesmo lugar, sem trabalho, sem sustento, sem moral, rendido ao relento, feito um animal. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, incapacitado de fazer o que é capaz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. O destino testa sua paciência, instigando seu instinto de sobrevivência. Vergonha, estresse, medo, engolindo seco, respirando azedo. Bicho homem, atrás de migalha, o homem máquina, precisando de batalha. Desativado, vivendo de favor, lutador que não pode jogar a toalha. Tentando manter sua dignidade, à procura de uma oportunidade. Na guerra contra o tempo, tá ficando tarde. Inocente cumpre pena num sistema covarde. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Feliz, não dá pra ser feliz. Inocente cumpre pena num sistema covarde. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. O homem, bicho domesticado, se vê desesperado, se vê sua ração no mercado, mas não pode pagar. E vê sua razão sem saber o que falar. E a necessidade lhe dizendo pra comer. Custe o que custar, matar, morrer. O homem também chora. O homem não é fera, foi jogado fora. Foi violentado em seu direito de viver. Vive sem vontade, morre sem saber. Perde o equilíbrio, cai, se destrói. E o mundo se distrai. O mundo se desfaz com tanta disputa. E faz que não escuta a sua voz que diz: o que será que eu fiz? Só tenho cicatriz, não dá pra ser feliz. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, chora.